Isso, só sai bem rodada com a blusa tá cantada, que vem batucada, levanta a poeira. Eu levanto a blusa, acendo e ora logo na minha fogueira, que eu vou de queixa. Queixa tua, venha só pra me ver. Tua, palco, luz, as estrelas. Oi! Queixa, só quero te sentir. Vamos tirar o pezinho do chão, vamos pular. Deixa meu amor penetrar, deixa meu amor penetrar. Desse jeito que eu vou te amar, desse jeito que eu vou te amar. Deixa meu amor penetrar, deixa meu amor penetrar. Desse jeito que eu vou te amar, desse jeito que eu vou te amar. Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha, amor, pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar. Isso, só sai bem rodada com a blusa que ela é bem abandonada, ela bota poeira. Poeira. Eu quero falar do sol, você não olhou na água, falei na fogueira que eu vou te queixa. Queixa tua, vinha só pra me ver. Tua, palco, luz, as estrelas. Queixa, cadê a galera de Mossoró? Vamos tirar o pezinho do vivo? Vambora! Deixa meu amor penetrar, deixa meu amor penetrar. Desse jeito que eu vou te amar, desse jeito que eu vou te amar. Deixa meu amor penetrar, deixa meu amor penetrar. Desse jeito que eu vou te amar, desse jeito que eu vou te amar. Eu sabia que você vinha, eu sabia que você vinha, amor, pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar, pra namorar, pra namorar. Amor, pra me buscar. Vamos arrebentar a percussão agora.